E acabava meu sonho qualquer dia. Não digas nada, no fundo eu já sabia. Eu já sabia ficar sem ti. Eu já sabia que havias de partir. E a qualquer hora tudo se desfazia. Ias embora, meu amor, já sabia. Amigos ouvintes, estamos na reta final do nosso programa de hoje, dia 25 de janeiro, terça-feira do ano de 2011. Ainda agora vai haver ainda tempo para a receita. Neste caso é uma receita muito simples, mas digo-lhe, amigo ouvinte, que é uma receita muito boa e muito fácil de confeccionar, muito fácil de fazer. Portanto, é o seguinte: é ananás natural com natas. Amigo ouvinte, compra um ananás natural, descasca o ananás, retira-lhe a casca toda, corta o ananás às rodelas, retira do meio das rodelas o caroço e depois, amigo ouvinte, coloca por cima chantilly. Digo-lhe, amigo ouvinte, que é uma receita maravilhosa. Leva depois o ananás com o chantilly já em cima de cada rodela, leva ao frigorífico durante uma hora e meia a duas horas. Digo-lhe, amigo ouvinte, que é de comer e de chorar por mais. É uma receita bastante simples, bastante prática de fazer, mas uma delícia. E assim, chegamos ao final do nosso programa de hoje, referente ao dia 25 de janeiro, terça-feira do ano de 2011. Programa Os Melhores da Rádio, com realização e apresentação de Paulo Santos. Prometemos voltar amanhã, quarta-feira, no mesmo horário, 19h30, e eu, claro está, conto consigo. Então, amigo ouvinte, até lá, e a continuação de uma ótima tarde na companhia da sua Antena Web. Boa tarde!